sonhando acordado, desnorteado, rodeado de falsidade, mentira. Estou cansado dessa droga, dessa vida. Me diga, me explica, se eu nasci para sofrer. Se não, então por que nos tira o direito de viver? Não dá pra entender o porquê estou aqui. O que é preciso para ser feliz? Me diz o que eu fiz para viver desse jeito. Nosso sonho de paz foi só ilusão, ou não? Madrugada calada, escuridão acelera as batidas do meu coração. Vários que se foram vão, não quero ser mais um. Levo a vida de ladrão, não é pra qualquer um. Não quero ser mais humano, sem perspectiva, e enxergar no crime a única saída. Eu sei de vários e vários que deu vários vacilos, tipo coruja, não dormem, não ficam tranquilos. Ei mano, não quero viver com medo de morrer. Não sou santo, mas eu dou valor pra minha vida. Me diga o que eu ganhei com tudo isso. Sem esperança e com o futuro jogado no lixo. O sonho acabou, e o que será que sobrou? Eu já nem sei nem dizer quem eu sou. O que eu posso fazer? A vida me ensinou que pra ser um vencedor alguém vai ter que perder. O que eu posso fazer? O que eu aprendi é que pra me sorrir alguém vai ter que sofrer. O que eu posso fazer? Se dizer que eu errei, só que as suas leis só favorecem você. O que eu posso fazer? Só quero saber, entendeu? Porque quem é que vai me dizer o que eu posso fazer? Aquela vida, um grande sacrifício. Treta, crime, não, eu quero mais que isso. Não adiantava, parecia me chamar. Sem esperança, própria sorte, eu cansei de esperar. Nosso passado foi cercado de ambição. Nosso presente nos leva à reflexão. Sonhos são sonhos, eu quero a realidade. Pra que viver com medo da verdade? É nessa hora que o sangue esquenta por dentro, nos arrasa e fere os nossos sentimentos. E o que é certo nessas horas não faz mais sentido. Te deixa cego e faz perder a noção do perigo. Mas não posso me entregar, não desse jeito. Tenho amor à minha vida e aquilo que guardo no peito. Apesar da neurose que às vezes vem no meu pensamento, a todo momento, cada dia que se passa diminui o nosso espaço. Transformam nossa vida num grande pesadelo. Sem dinheiro, entregue ao destino e só. Ou melhor, voltado e preparado para o pior. E aquele velho sonho de criança já era, acabou, ficou só na lembrança. Mas enquanto houver vida ainda resta a esperança de lutarmos contra a nossa própria ignorância.